Tá escutando, né? 62, ONU, tá com 5 ONU pessoas a bordo, 4 horas de autonomia, eu tenho na região. Táxi de Apátio, Índia Alfa, ponto de espera, chama essa frequência para decolagem. Índia Alfa, nessa frequência para decolagem, né? 62 ONU. Estou 301, completa a aproximação, quanto agora? 1862. 1862, eu tá 3201. Torre, tá 3201. Tá 3201, boa noite, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, 7 nós. Net livre pouso, tá 3201. 177, hold position right before pushing start. Clear to push back and set up report ready for taxi, 4177. Clear to push back to report to taxi, just 177. Libere a direita, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Liberando direita, Alfa, antes da Juliette, reportará. Mantenha a frequência? Mantenha essa frequência. Alinhar, tem livre decolagem. Vento no 30 Chanel 6251, Decolos 49, chame controle em 1935, bom voo. Sim, chama 1935, bom voo, o Chanel 6251. Controle Chanel 6251. Objeto 6749, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Pezulu 21. Então, Pezulu 21, trive após Papatia Rilime, após conforme a rota do plano de voo. A subida Argo, transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5113 é o código, 1935 é o controle. Saída Arcone mesmo, decolando da 10 curva direita, 5153, transponder, 1935, Salvador, 1935, até também. Pequena correção do transponder é o 5113, 5113 e o nível de voo 340. 5113, o nível é o 340, 1935, até também. Correto, chama para posicionar. Alfa 7, 82 on board, 0350, ready to go. Confirme people on board. 82, Souls on board. Roger, clear taxi, India now. Phone holding point, contact this frequency for departure. Okay, that's Glass, we have departure in November. We'll pull right to departure 041, turn down. São 3201, Vasco, atento ao início, táxi azul, pode ingressar via Juliette, portão 04. Atento azul, portão 04, via Juliette, obrigado, senhor. Salvador, Oceania 625 ONU, solicito se possível em coordenação com o Centro Recife, reautorizar a rota Upper Zulu 2 ONU até Trive e após Poço de Caldas, se possível. Aguardando o Oceania 625 ONU. Bom dia, UFG 5717, informação Foxtrot, autorização 3420 para o Galeão. Gente, um minuto, cópia. Certo. 351, em coordenação com o Recife, chame o mesmo em 13325 ou 1251, ele já está ciente da sua solicitação, ok? Ciente, 6251, obrigado. Mantenha ainda para o Gidael, chamando o Recife para... para interceptar tal aerovia solicitada, ok? Sim, a gente vai chamar 133.25, 251, mantendo proa de Dael, Oceania 6251. 130 degrees, 89. Eu vou falar rápido aqui, tá? Eu vou falar rápido aqui, tá? Webjet 5717, pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 340, via Upper Zulu 10, após o fixo ESMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, após Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, após Bravo, Bravo, Charlie e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. 5115 é o código, 5115 e o controle em 1935. Autorizado 3-4-0 para o Galeão, retorno aqui 1-0, Seria da El Lida, Brinde, 2-1-0 após o SMAP. Pode repetir só a primeira posição após o SMAP, né? Lima, Uniforme, Vitor, Tango, Oscar, Lúvito. Lúvito, após Barbacena. Responde 5-1-5, controle 1935, Web 577. Só confirmando também a subida, Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge. Correto, chama para puxar de acionamento. Amarelo, 5-7-9. Paulo, FJ 5898 para Foxtrot, autorização 340 com FIX. Autorizado com FIX 340, via Perzulu 16, subida Dael Leda Bridge, primeira curva direita após a decolagem. 5116 é o código, 5116 e o controle em 119, decimal 35. Gente, autorizado 340, com 15, atendo 16, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, 5116, transponde, 1935, controle após, 5898. Correto, 5898, chama para o pushback acionamento. Olá, camarada, obrigado. Azul 4177 airborne at 56. Contact now, Salvador Departure Control 119 at small 35. 1935, thank you. Goodbye, Azul 4177. Departure Control, good morning, Azul 4177. We're passing 1700, climbing 300. Roger, Dale departure, and can you pull start to Dale as a 4177? Yes. Okay, could you speak in whole sentences, please? Okay, clear direct to the end of the 4177, thank you. 177, call receive 13325. Receive 13325, 4177, gigabyte. It's 13345, Zulu 4177. 25, 13325. 3325, thank you, bye bye. Полностью свободу.